Sinfonia número 83 em Sol Menor, A Galinha de Haydn, Academia St. Martin the Fields e a regência de Neville Manor. 2h21, boa tarde para você. Você ouve pela MEC FM grandes clássicos. Um mundo da música de concerto. Quarteto de cordas número 10 em Mi bemol maior, opus 74, Harp, de Beethoven, Quarteto Alban Berg. Thank you. Thank you.

MEC FM, Quarteto de Cordas, número 10, em Mi bemol maior, opus 74, Harp, de Beethoven. Quarteto Alban Berg. 2h52, uma ótima tarde para você. Estamos apresentando Grandes Clássicos, o mundo da música de concerto. MEC FM, a rádio de música clássica do Brasil. Hábitos saudáveis. Boletim Fundação do Câncer na Rádio MEC. Outubro Mais que Rosa é a ação da Fundação do Câncer no mês dedicado à prevenção do câncer de mama. Não há como prevenir totalmente, mas você pode adotar hábitos saudáveis que podem diminuir os riscos de desenvolver a doença, como manter uma alimentação equilibrada, controlar o peso corporal, realizar atividades físicas e não fumar. Com essas atitudes, você reduz o risco de ter câncer e muitas outras doenças. Veja mais dicas de prevenção no site câncer.org.br e nas redes sociais. Prevenção do câncer de mama. A Rádio MEC apoia essa ideia. Falando com Verso. bailando no ar gemia inquieto vagalume. Quem me dera que fosse aquela loura estrela que arde no eterno azul como eterna vela. Mas a estrela fitando a lua com ciúme, pudesse eu copiar o transparente lume que da grega coluna gótica janela contemplou suspirosa a fronte amada e bela. Mas a lua fitando o sol com azedume, mísera, tivesse eu aquela enorme, aquela claridade mortal que toda luz resume. Mas o sol inclinando a rútila capela, pesa-me esta brilhante auréola de nume, enfara-me esta azul e desmedida umbela. Por que não nasci eu um simples vagalume? De Machado de Assis, Círculo Vicioso, por Otton Bastos. Falando com Verso. Apoio Gravadora Luz da Cidade. Uma realização Rádio MEC. Olha, pessoal, eu não fiz o governo que sonhava. Tive 15 bilhões a menos para governar. Mas agora que arrumei a casa, vamos fazer um novo governo. Em parceria com o presidente Bolsonaro, que já aumentou o nosso repasse da saúde em 200 milhões por ano, vamos levar todos os equipamentos do Hospital de Campanha do Rio Centro para fazer do Gasola o melhor hospital. Serão 600 cirurgias por mês. Vamos zerar a fila. Começa aqui o programa O Rio Tem Opção. A corrupção rouba os sonhos dos honestos. O pobre fica cada vez mais pobre, ficam cada vez piores. Os empregos vão sumindo e os serviços como saúde e educação. Você acredita que na bandalheira do Cabral tinha algum amigo e colaborador que era santo? Combater a corrupção é papel de todos nós. Para mudar o rumo das coisas é preciso ter compromisso com a honestidade. Vamos juntos? Luiz Lima, diferente de tudo que está aí. Tem aqui o programa da coligação, é a vez do povo. PT, PCdoB, 9.504, horário eleitoral. Vou lutar pelos entregadores e motoristas de aplicativos. Segurança para a categoria é a minha bandeira. Valéria Nunes, 11568. Acolhimento para os animais abandonados e programas de adoção. Eliette Mendonça, 11951. Aprimorar o ordenamento urbano, manutenção eficiente de praças. Peço o seu voto. Nelson Costa Silva, 11050. É a vez do povo. PT e PCdoB. Muita gente pergunta de onde eu vou tirar dinheiro para dar uma renda mínima para as famílias pobres do Rio. Eu respondo, revendo os contratos abusivos, atraindo investimentos e aquecendo a economia popular. Com esse dinheiro em caixa, a gente vai poder investir na população, gerando renda e fazendo a economia girar. O Rio tem saída e a saída é o povo. Bota a fé que dá. Eduardo Paes. 2020 tem sido muito difícil. Toda família sabe o que é tocar a vida sem os filhos na escola. É mais difícil ainda para quem tem filho na escola pública. O governo Crivella não garantiu o ensino durante a pandemia. Mas esses casos não vêm de hoje, não. A qualidade da educação piorou muito. Faltam vagas em creches e pré-escolas. Mas tem conserto. Principais propostas do Eduardo Paes para a educação. Recuperar o nível de aprendizagem dos estudantes prejudicado com a pandemia. Iniciar o programa Conectados, que vai garantir tablets e internet móvel para os alunos da rede municipal. Criar 30 mil vagas em creches e pré-escolas. Expandir o ensino em tempo integral para 100 mil novos alunos. Eduardo Paes. Pode ter certeza, o Rio vai voltar a dar certo. Vem com Eduardo Paes, já provou o que faz, todo mundo viu. É mais que trabalho, é amor ao Rio. Conheça nossas outras propostas para educação no site eduardopaes.com.br. PSD, o partido que mais cresce no Rio. 55. Chega de violência, as mulheres merecem respeito. Vote Alessandra Seixas, 55678. 55678. Sou funcionário público concursado há 20 anos. Meu nome é Aguiar, meu número é 55 mil. O Rio pode ser melhor, 55000. Renovar para mudar. O Rio tem alternativa. Narciso, 55663. 55663. Dois, confirma. Com a palavra, Marta Rocha. Não é possível ver a saúde dos cariocas tão maltratada. Vou promover um pente fino na gestão dos hospitais do Rio. Precisamos ampliar a oferta de leitos na cidade. Esse é o meu compromisso. Sou a delegada Marta Rocha, que tenho coragem para fazer diferente. Um, dois, confirma. Coligação Unidos pelo Rio, PDT, PSB, vice Anderson Quack. Olha, pessoal, eu não fiz o governo que sonhava. Tive 15 bilhões a menos para governar. Mas agora que arrumei a casa, vamos fazer um novo governo. Em parceria com o presidente Bolsonaro, que já aumentou o nosso repasse da saúde em 200 milhões por ano, vamos levar todos os equipamentos do Hospital de Campanha do Rio Centro para fazer do Gasol o melhor hospital. Serão 600 cirurgias por mês. Vamos zerar a fila. ZYD465, MEC FM, 99,3 MHz, Rio de Janeiro. ZYH705, MEC AM, 800 kHz, Brasília. Emissoras EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Voltamos a apresentar Grandes Clássicos. A hora certa para você, 3 horas em ponto. Uma ótima tarde. Seguimos Grandes Clássicos com a abertura Festival Acadêmico Opus 80 de Brahms, Orquestra Filarmônica de Londres e a regência de Sir Adrian Boult. Na MEC FM, abertura Festival Acadêmico Opus 80 de Brahms, Orquestra Filarmônica de Londres, regente Sir Adrian Bolt. 3:10, uma ótima tarde para você. MEC FM 99,3, a rádio de música clássica do Brasil. O Trovador, Opus 8, número 27, para violão solo, de Verdi. Concepção do compositor Johann Caspar Merz, violão, Gianpaolo Bandini. Thank you. Thank you. Na MEC FM, o Trovador, Opus 8, número 27, para violão solo de Verdi. Concepção do compositor Johann Caspar Merz, violão Gianpaolo Bandini. 3:21. Você ouve pela MEC FM Grandes Clássicos. O mundo da música de concerto. Valsa Andorinhas da Áustria, de Johann Strauss Filho, Orquestra da Ópera Popular de Viena e a regência de Alfred Scholz. Thank you. Na MEC FM, Valsa Andorinhas da Áustria, de Johann Strauss Filho. Orquestra da Ópera Popular de Viena, regente Alfred Scholz. MEC FM 99,3. Seguimos com o concerto número 1, em Sol Menor, para piano e orquestra, Opus 25 de Mendelssohn. Solista Lang Lang, Orquestra Sinfônica de Chicago e a regência de Daniel Barenboim. Thank you.

Concerto número 1 em Sol menor para piano e orquestra, Opus 25, de Felix Mendelssohn. Solista Lang Lang, Orquestra Sinfônica de Chicago e a regência de Daniel Barenboim. 3h52, boa tarde. Estamos apresentando Grandes Clássicos, o mundo da música de concerto. MEC FM, a rádio de música clássica do Brasil. MEC FM, Vivaldi, em um minuto. FM, Vivaldi, em um minuto. Começa aqui o programa O Rio Tem Opção. Eu não acredito que uma pessoa honesta, trabalhadora como você, ainda sente o velho rouba mais fácil. Agora, com a prisão de maus empresários e governadores bons de conversa, a gente tem uma visão bem clara de como a corrupção vem destruindo uma cidade tão linda e cheia de história como o Rio de Janeiro. Você assume comigo o compromisso de não votar em corruptos ou suspeitos. Eu assumo o compromisso de combater os corruptos e os corruptores. Vamos juntos? 1504. Vote nos candidatos do PT. É que eu nunca votei contra trabalhador. E eu vou disputar a eleição dizendo quem é quem. Quem defende banqueiro, empresário, quem defende trabalhador. Tô, procure de pé que eu tô. 13123 é meu vereador. Eu sou o professor João Rafael Ramos, um jovem negro vivo. Meu sonho é uma educação libertária e uma política com a cara do povo para um Rio justo, plural e igualitário. Eu digo sim para a luta contra o racismo e o fim da opressão. Para vereador, 13321.

Thank you. Na MEC FM, Rapsódia Húngara número 4 de Liszt, Orquestra Filarmônica de Israel e a regência de Zubin Mehta. 4:11, boa tarde para você. Você ouve pela MEC FM grandes clássicos. Um mundo da música de concerto. Quatro canções em transcrição para violoncelo e piano de Glinka. Violoncelo Misha Maisky, piano Pavel Gililov. Thank you. Thank you. Na MEC FM, quatro canções em transcrição para violoncelo e piano de Glinka. Violoncelo Misha Maisky, piano Pavel Gigilov. 4h25. Seguimos com Estudantina, valsa Opus 191, obra de 1883 de Valtoifel, orquestra da Ópera Popular de Viena e a regência de Franz Bauer Teussel. Thank you. Na MEC FM, Estudantina, valsa Opus 191, obra de 1883 de Walter Teufel. Orquestra da Ópera Popular de Viena, regência Franz Bauer Teufel. 4:32. Seguindo grandes clássicos, valsas humorísticas, Opus 22, de Alberto Nepomuceno. Piano Cristina Ortiz. Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, regente Fábio Mechetti. Thank you. Thank you. Valsas Humorísticas, Opus 22, de Alberto Nepomuceno. Piano Cristino Ortiz. Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e a regência de Fábio Mechetti. Mais uma vez agradeço por sua audiência. Eu, Raquel Ricardo, volto amanhã ao meio-dia. Fiquem instantes na ótima companhia de Sidney Ferreira. Boa tarde para você e até amanhã. Estamos apresentando Grandes Clássicos, o mundo da música de concerto. MEC FM, a rádio de música clássica do Brasil. Times de todo o país lutando para conquistar um lugar na elite do futebol brasileiro. É o Brasileirão Série D que você acompanha ao vivo pela TV Brasil. É a sua chance de ver, ouvir e torcer por equipes que nem sempre têm a oportunidade de ter seus jogos transmitidos. Toda semana tem um jogaço. É garra, é emoção. É o Brasileirão Série D na TV Brasil. Canais 2.1, Sky 23, Claronet 531, Vivo 503. Vamos mudar as nossas comunidades. Vote Anderson Marrom, 11258, a voz das comunidades. Morador da Zona Oeste, sinto na pele o que você sofre todo dia. Quero te representar com dignidade. Willis do Varandão, 11243. Em defesa da cultura, educação e assistência social, vote certo. Paulinho Cerqueira, 11355. Vote 11355. Olá, senhora, o senhor. Hoje eu tô aqui na frente da escola pública da prefeitura que meus filhos estudam desde o primeiro ano para assumir o compromisso com você. Uma escola pública de qualidade para todos os nossos filhos. Hoje eu sou candidato a prefeito, mas quando eu fui vereador, aprovei mais de 60 leis aumentando o salário de milhares de professores e criando um marco para educação especial. Eu quero o seu voto para colocar a educação integral de verdade para as nossas crianças até 5 da tarde, com aula de reforço de matemática, de português e inglês. Vamos ter creche para todos e reformar as escolas que hoje, você sabe, estão caindo aos pedaços. É o número 15! PSD, o partido que mais cresce no Rio. 55. Pelas mulheres e pela promoção da paz via terapias complementares, Samin. 55336. Esporte Educa e traz saúde. Correndo pelo Rio Melhor. Ricardo Maratona. 55392. Renovação já. Juntos são mais fortes. Fábio Costa. 55222. 55222. Eduardo Paes. 2020 tem sido muito difícil. Toda família sabe o que é tocar a vida sem os filhos na escola. É mais difícil ainda para quem tem filho na escola pública. O governo Crivella não garantiu o ensino durante a pandemia. Mas esses casos não vêm de hoje, não. A qualidade da educação piorou muito. Faltam vagas em creches e pré-escolas, mas tem conserto. Conheça as principais propostas do Eduardo Paes na educação para os primeiros 100 dias de governo. Implementar rígido protocolo sanitário contra o coronavírus nas escolas. Retomar a entrega de uniformes e kits escolares para os alunos da rede pública. E iniciar o programa Conectados. Eduardo Paes. Pode ter certeza, o Rio vai voltar a dar certo. Eduardo Paes já provou o que faz, todo mundo viu. É mais que trabalho, é amor ao Rio. Conheça nossas outras propostas para a educação e os 100 primeiros dias de governo no site eduardopaes.com.br. Quem tem medo da delegada? A pesquisa confirmou que Marta Rocha já está em segundo lugar e é a única que vence Paes no segundo turno. É por isso que os adversários estão atacando.

Thank you. Thank you. Concerto número 2 em Mi bemol maior para trompa e orquestra de Richard Strauss. Trompa Marie-Louise Neunecker. Orquestra Sinfônica de Bamberg, sob a regência de Ingo Metzmacher. MEC FM 5:19. Boa tarde. Cidades catarinenses estão em situação grave para a Covid-19. Vitor Ribeiro. Em uma semana, o número de regiões catarinenses em situação grave para a Covid-19 aumentou de 4 para 8. São elas Grande Florianópolis, Extremo Sul, Laguna, Serra Catarinense, Foz do Rio Itajaí, Alto Vale do Rio Itajaí, Oeste e Extremo Oeste Catarinense. A nova classificação de risco foi divulgada pelo governo de Santa Catarina nesta quarta-feira. Nenhuma região foi classificada com nível gravíssimo vermelho. Ainda de acordo com o governo catarinense, a ocupação de leitos hospitalares está normal, mas o aumento de regiões em situação grave é preocupante. E o Ministério da Saúde atualizou o balanço da pandemia do coronavírus. Nessa quarta-feira, o Brasil teve 28.629 novos casos e 510 mortes causadas pela Covid-19. Ao todo, 158.456 pessoas morreram por causa da doença. E dos 5.468.000 brasileiros que receberam o diagnóstico positivo, mais de 375.000 estão em tratamento. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Você ouve pela MEC FM Grandes Clássicos. Um mundo da música de concerto. Valsas Nobres e Sentimentais de Maurice Ravel. Piano José Fegali. Thank you.

Valsas Nobres e Sentimentais de Maurice Ravel, piano José Fegali. MEC FM 5:38. Europa adota novas medidas para conter a segunda onda da Covid-19. Vitor Ribeiro. A Alemanha anunciou o lockdown emergencial de um mês. É uma medida extrema que mantém apenas atividades essenciais em funcionamento e que tenta conter a segunda onda de contaminações em massa pelo coronavírus. As medidas entram em vigor na próxima segunda-feira, dia 2. Reuniões particulares serão limitadas a 10 pessoas de, no máximo, duas casas diferentes. Restaurantes, bares, teatros, cinemas, piscinas e academias de ginástica serão fechadas e shows cancelados. As competições esportivas profissionais só poderão ser realizadas sem público. E, para evitar viagens, os hotéis só vão hospedar quem estiver a trabalho. Inicialmente, escolas e creches permanecerão abertas. As lojas também, desde que respeitem o distanciamento social e regras de higiene. O governo de Angela Merkel anunciou um novo pacote de ajuda a pequenas empresas, no valor correspondente a 66 bilhões de reais. Políticos de diferentes tendências apoiaram a decisão de Angela Merkel, de olho principalmente na ocupação dos hospitais. Na França, o presidente Emmanuel Macron afirmou que um novo lockdown nacional, que começa nesta sexta-feira, deve durar até o dia 1º de dezembro. Se nas próximas duas semanas a situação de saúde tiver melhorado, o governo pode autorizar a reabertura de algumas lojas consideradas não essenciais. A Itália registrou 24.991 novas infecções de coronavírus nessa quarta-feira. De acordo com o Ministério da Saúde italiano, é um recorde e isso se deve ao forte aumento de casos na região da Lombardia, que já tinha sido um dos epicentros da pandemia na primeira onda no começo do ano. Com informações da agência Reuters, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Você ouve pela MEC FM Grandes Clássicos, um mundo da música de concerto. Mazurka Uberek, de Alexander Glazunov, violino Itzhak Perlman, orquestra The Abbey Road Ensemble, sob a regência de Lawrence Foster. Thank you. Thank you. Mazurka Uberek de Alexander Glazunov, violino Itzhak Perlman, The Abbey Road Ensemble, sob a regência de Lawrence Foster, Mac FM 5:51. Le Boite à Juju, excerto em arranjo orquestral do Balé para Crianças de Debussy, Orquestra Sinfônica de Londres, sob a regência de Michael Tilson Thomas. Thank you.

Precisamos ampliar a oferta de leitos na cidade. Esse é o meu compromisso. Sou a delegada Marta Rocha e tenho coragem para fazer diferente. 1, 2, confirma. Coligação Unidos pelo Rio PDT PSB, vice Anderson Quack. Pré-disposição. Boletim Fundação do Câncer na Rádio MEC. Algumas mulheres possuem fatores de predisposição para o câncer de mama, como forte histórico familiar ou alterações genéticas. Por isso, manter os exames em dia com supervisão médica é tão importante. Não descuide da sua saúde. Veja mais dicas de prevenção e compartilhe com quem importa para você. Conheça a campanha Outubro Mais Que Rosa no site câncer.org.br e nas redes sociais. Prevenção do câncer de mama. A Rádio MEC apoia essa ideia. No Jazz Livre desta quinta, você ouve trabalhos recentes produzidos pelo saxofonista Léo Gandelman. Este músico consagrado em diversos estilos já participou em mais de 1000 discos. Com uma carreira repleta de versatilidade, Léo Gandelman continua inovando em projetos que vão do samba jazz a releituras de hip hop. Jazz Livre, nesta quinta-feira, às 9 da noite, aqui na Rádio MEC. ZYD465, MEC FM, 99,3 MHz, Rio de Janeiro. ZYH705, MEC AM, 800 kHz, Brasília. Emissoras EBC, Empresa Brasil de Comunicação. 6 e 1. Antena MEC. Olá amigos, muito boa noite. Está entrando no ar o Antena MEC, seu programa cultural de fim de tarde. Eu sou Sidney Ferreira e fico com você até às 7 da noite. Nós vamos conversar hoje com Sérgio Costa e Silva, idealizador do longevo projeto Música no Museu, sobre a 11ª edição do Rio Winds Festival, integralmente gratuito e online. E nesta quinta-feira, dia 29 de outubro, temos também aquele encontro marcado com Isabela Azevedo e a coluna Na Trilha da História, que hoje leva até você uma conversa sobre as diferenças entre os processos de colonização nos Estados Unidos e no Brasil. E mais dicas culturais e muita música boa para você sempre. Tudo isso aqui no Antena MEC. Vamos começar ouvindo Philly Joe Jones na bateria, Paul Chambers no baixo, Cannonball Adderley no sax alto, Red Garland ao piano, Miles Davis ao trompete e John Coltrane interpretando Milestones, composição de Miles Davis.